visual periférico, você vai viajar. No sofrimento, na angústia, vai chorar. Barracos amontoados sobre a merda. Moleque novo, fumando pedra. Pais de família não sabem o que fazer. Hoje não sabem o que vão comer. A vida por aqui não é fácil não. Apanhar da polícia confundido com ladrão. Aqui não tem Natal, nem dia das crianças. Tudo é mais difícil, povo sem esperança. Desde o tempo da escravidão, meu povo sofre assim, com tanta humilhação. O morro e as favelas são antigas senzalas. O tronco é DP de sua quebrada, o capitão do mato, o filho da puta do PM, que mata, humilha e nunca se arrepende. Sou guerreiro na fita do primeiro que tentar invadir o meu terreiro, lutando a cada dia pela sobrevivência, pela existência, pedindo clemência pelo um prato de comida. É doloroso ficar de barriga vazia. Às vezes penso que Deus se esqueceu daqui, deixa meu povo com fome, sofrendo assim. Pais embriagados à luz do dia, devendo ao teu pescoço no botequim da vila. Mas não me entrego, pode acreditar. Aprendi com zumbi a resistir e lutar, até meu povo conseguir vencer. Estou aqui, irmão, pra matar ou morrer. Até meu povo conseguir vencer. Estou aqui, irmão, pra matar ou morrer. Pra matar ou morrer. Que uma canção pelo céu levaria pro povo da periferia, no véu da cidade, na melhor sintonia, pros irmãos que estão na correria. Que uma canção pelo céu levaria pro povo da periferia, irmãos que estão na correria. Aqui o bicho pega, não pode vacilar. A cada dia uma história pra contar. O posto de saúde continua um fracasso. Criança sem escola, recrutada para o tráfico. Falta de incentivo, de oportunidades. Eu só queria paz, justiça e liberdade. É triste ver meu povo catando papelão, puxando carroça, vivendo no lixão. Será que você acha bonito isso? Ver minha gente pelas ruas comendo lixo. Eu te digo e insisto e repito: cotidiano periférico é pior do que isso. Então se liga na rima e não tenha medo. O microfone é minha arma, sente só o desespero. A comida já subiu, o gás já explodiu. A passagem é um absurdo, puta que o pariu. Você tá ligado e pode estar bem certo. O sistema quer ver meu povo sempre analfabeto, para não se informar e lutar a cada dia, porque eles querem continuar a covardia. Que uma canção pelo céu levaria pro povo da periferia, no véu da cidade, na melhor sintonia, pros irmãos que estão na correria. Povo da periferia, no véu da cidade, na melhor sintonia, dos irmãos que estão na correria. Você viajou e também se emocionou, mas aí se liga só, a ideia não acabou. Rua sem asfalto, sem saneamento básico, a luz é clandestina, o famoso gato. O esgoto escorre pelas escadarias, casa em área de risco, tipo palafita. E quando chove, irmão, nem preciso relatar. Aí fudeu, olha só, o barraco vai desabar. Povo lutador, sofredor, com orgulho. Não sou moleque, não me escondo atrás do muro. Aí, irmão, não me escondo atrás do muro. A patricinha e o playboy pensa que é uma piada. Você nunca passou fome, teve tudo de mão beijada. Quero respeito e igualdade social, não quero ser tratado como preto marginal. Cotidiano periférico não é só isso, mas o tempo é curto. Mas eu te digo, e se a verdade doeu, não posso fazer nada. Pode acreditar, a revolução está preparada. Que uma canção povo da periferia. Novela da cidade na melhor sintonia. Dos irmãos que estão na correria. Que uma canção pelo céu levaria. Pro povo da periferia. Novela da cidade na melhor sintonia. Dos irmãos que estão na correria.